Escute esse testemunho. Meu nome é Tânia, moro em Joinville. Eu gostaria de deixar meu testemunho. Tenho problema de rim, tenho um rim só e o meu rim estava funcionando só 60%. Aí comecei a escutar o Padre Reginaldo no fim do ano. Continuei fazendo todas as orações, as novenas que o padre faz. Sempre com fé nesse Deus maravilhoso, esse Deus é impossível. Quero agradecer muito a Deus. Eu fiz o exame agora, no mês de julho, e o meu resultado deu 97%. Deus é maravilhoso. Eu amo esse Deus maravilhoso. Quero agradecer a Jesus, nosso Pai maravilhoso, que eu amo tanto. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Padre Reginaldo, e peço sua bênção. Obrigado. Deus abençoe, querida. Um grande abraço a todos de Santa Catarina, de modo particular a Joinville. Vamos juntos? Bíblia aberta, cartilha de oração. Santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. E o texto de hoje, Mateus 19. 23 a 30. Santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Jesus disse a seus discípulos: eu afirmo que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito: é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos perguntaram: então, quem poderá se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os homens, isso não é possível. Mas a Deus, tudo é possível. Então Pedro disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Que é que vamos ganhar? Jesus respondeu: todo aquele que, por minha causa, deixar casa, terra, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nosso Senhor diz algo que tem que ser para nós um exame constante de consciência e uma vigilância constante. É difícil um rico entrar no céu. Por quê? Porque teria Jesus preconceito contra o rico? Ou porque as portas dos céus está fechada para os ricos? Rico, no conceito de Jesus, é quem transforma os bens deste mundo em ídolos. Rico é aquele que se apega tanto aos bens deste mundo que fecha seu coração para os necessitados. Rico é aquele que ama suas propriedades acima das coisas, acima da família, que não hesitem em lançar mão de qualquer artifício, mesmo que injusto, mesmo que desonesto, mesmo que ilegal, para ter mais. A corrupção fecha a porta do reino dos céus. O roubo, o desvio de dinheiro, é como que se trancássemos por fora a porta do céu. Não é Deus quem fecha a porta. Deus, por ele, sempre deixará aberta. É a recusa de viver como discípulos que faz com que percamos a chave da porta do céu. Senhor, livra-me da mentalidade da riqueza. Livra-me da idolatria. Abre as portas do teu coração. Tá escutando? Qual é a chave? A chave é a caridade. Qual é o segredo? A chave é a solidariedade. Abre as portas do teu coração. Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Qual é o segredo? Não tem outro. Solidariedade. São Paulo já falou: a caridade cobre uma multidão de pecados. Oh, meu Deus, já estou com o tempo estourado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, e santificai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. E, claro, os doentes. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.